volta, Espírito Santo, pra minha casa. Já deixei a porta aberta pro Senhor entrar. Olha e peço que não leve em conta as mudanças que houve aqui. Depois que eu fechei a porta, te expulsando pra longe de mim. Mas tá tudo sem graça, fiquei no escuro, nem parede na sala. Alegria se foi, minha casa ficou tão vazia. Por favor, volte pra minha vida, reconstrói tudo que desabou. Tira tudo que acumulou, mexe na estrutura, Senhor. Mexe na estrutura, Senhor. Derrama tua unção sobre mim, me reforma pra servir a ti. Sou tua casa, vem morar aqui. Sou tua casa, vem morar aqui. Faz morada em mim. Paz, tá tudo sem graça. Fiquei no escuro, nem parede na sala. Alegria se foi, minha casa ficou tão vazia. Por favor, volte pra minha vida, reconstrói tudo que desabou. Tira tudo que acumulou, mexe na estrutura, Senhor. Mexe na estrutura, Senhor. Derrama tua unção sobre mim, me reforma pra servir a ti. Sou tua casa, vem morar aqui. Sou tua casa, vem morar aqui. Reconstrói tudo que desabou. Tira tudo que acumulou. Mexe na estrutura, Senhor. Mexe na estrutura, Senhor. Derrama tua unção sobre mim, me reforma pra servir a ti. Sou tua casa, vem morar aqui. Sou tua casa, vem morar aqui. Faz morada em mim.